A quem me dera ter a namorada que fosse para minha madrugada. Que dia que seria minha filha, a vida que se leve uma parada. E quem não tem amor não tem nada, vai ter que procurar se descansar. E tanta gente aí com amor pra dar, tô cheia de paz no coração. Seja carioca no balanço e veja nos meus olhos seu descanso. Que saiba perdoar tudo que faço, querendo ligar. Um abraço, que vale de chegar e de sorrir, mas nunca de chorar nem de partir. Tem uma vozinha bem macia, fale bem baixinho, só poesia. Sabe me levar devagarinho e faça dos meus passos seu caminho. Que saiba aproveitar toda a alegria, faça da tristeza o que eu faria. Que seja na medida e nada mais, pedindo pro Vinícius de Moraes. Enfim, que venha logo e ao chegar, vai logo me deixando descansar, oh, descansar, descansar, oh, descansar. A quem me dera ter a namorada que fosse para minha madrugada. De um dia que seria minha vida e a vida que se leve uma parada. Quem não tem amor não tem é nada, vai ter de procurar sem descansar. Tanta gente aí com amor pra dar, coração. Seja carioca no balanço, veja nos meus olhos seu descanso. E saiba aproveitar tudo que faço, querendo brigar, me dê um abraço. Que fale de chegar e de sorrir, mas nunca de chorar nem de partir. Que tem uma vozinha bem macia e fale bem baixinho só poesia. E saiba me levar devagarinho e faça dos meus passos seu caminho. E saiba aproveitar toda a alegria, faça da tristeza o que eu faria. Que seja na medida e nada mais, pedinha pro poeta de Moraes. Enfim, que venha logo e ao chegar, vá logo me deixando descansar, oh, descansar, descansar, oh, descansar.